Pô, como é que é o nome daquela música lá que uma vez você botou num vídeo pro cigano? Aquela que é assim, ó. Estourou, papai. Isso é o Chicão do Piseiro. Daquele jeito. Em nome da Show Hits, promoções e eventos, tamo junto, é nóis. Tchaca, tchaca, tchaca. Mas ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Toma catucada dos moleque de 18. Toma catucada dos moleque de 18. Toma catucada dos moleque de 18. Nós é papa anjo, mas nós curte o de 18. Nós é papa anjo, mas nós curte o de 18. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Então, bate quando eu vou pro cima, pô. Soca quando eu vou pro baixo. Então, bate quando eu vou pro cima, pô. Soca quando eu vou pro baixo. Aí, bate. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, botada, botada, catucada violenta. Me tire nessa fogueta, catucada da. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, botada, botada, catucada violenta. Me tire nessa fogueta, catucada violenta. Alô, Marcelo, S10 terrorista, tamo junto, é nóis. Alô, King Prata. Alô, Jeff Mix, tamo junto. Alô, Jeff Vincide, dia 15. Mas ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Ela diz que eu sou safado e não curte o de 18. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Mas não sabe ela que o novinho faz gostoso. Toma catucada dos moleque de 18. Toma catucada dos moleque de 18. Toma catucada dos moleque de 18. Nós é papa anjo, mas nós puxa o de 18. Nós é papa anjo, mas nós puxa o de 18. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto. Então, bate quando eu vou pro cima, pô. Soca quando eu vou pro baixo. Então, bate quando eu vou pro cima, pô. Soca quando eu vou pro baixo. Aí, bate. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, botada, botada, catucada violenta. Me tire nessa fogueta, catucada da. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, botada, botada, catucada violenta. Me tire nessa fogueta, catucada violenta. Alô, Marcelo, tamo junto, nós é o melhor do Brasil. Alô, Anderson, daquele jeito. Alô, Rei do Paredão, tamo junto, ó.